8 para proceder aqui ao acionamento. Tufa 206 no portão 8, está autorizado, puxa e chame para o táxi. Camarada 4426. TNM 1143, persegue Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 1143. 27 no 2, Aracaju, na escuta? 27 no 2, na escuta, prossiga. A gente foi coordenado com o agente alfa autorizado pelo controle. Mantenha a mesma cópia, o curva à esquerda, na Conjuno Alfa, 1.70 nível, 0260 no transponder. Coteja novamente, 2.7.2. Ok, então permanece só Conde 1 Alfa. Permanece curva, permanece restante, 2.7.2. Correto, sim, para proceder com acionamento, 2.7.2. 2.7.2. Está, porra. 2 Salvador, gol no 645. Gol no 645, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1009. Gol no 009, continuando a aproximação, gol no 645. Oceania 201, decola 46, controle Salvador 1208. Salvador 1208, Oceania 1201. 1645, pouso autorizado, pista 10, 0080 graus, 159. Livre, pouso, pista 10, gol 1645. O Guardião 08, autorizado o ingresso na pista 17, táxi a Belgrade. Via 0, saída da El. Via 360 da El, 6201. Guardião 08. Tocado ao céu, acione identificação, mantém nível de voo 070 e voo da presente Mari, voando Mari para interceptar a chegada Mari. Reposição Mike para Viante. Sou radar estabelecido 70 milhas a sudoeste de Salvador, mantém o nível 090, voe Mari para interceptar a chegada Mari, reposte da descida. Oceania 620. Oceania 6201. Faz de voada, é a Olinda? Olinda. Olinda, 6201. Papapá, hotel Serra Charlie, torre 1 no 8, decimal 95, passando agora através do Parque de Pessoa Sul. Dexter, 2695, já, boa tarde, bom trabalho. O 2636 copiou o contato radar. Pessoa Sul. 4206 com 2 horas e 10 minutos, 107 até no Marcos. 206, segue passo em de alfa no ponto de esperadão no 0, torre 1895, que é legal no 0 no 0. De alfa, ponto de espera de 1895. Charlie, prossiga a torre Salvador. Passando parte do Pitão Açú, senhorita, as intenções são 44, AB. Gente, papapapá, hotel Sierra Charlie, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte base para a final da 1-7, o Sierra Charlie. Autorizado o cruzamento da 1-0, reportará na base da 1-7. Tem autorizado, senhorita, próximo ao shopping Salvador Norte, pouso direto, sem interferir, mais rápido para agilizar. Gente, hotel Sierra Charlie. Zero. Frequência livre, guardião 02. O Oceania 6201, solicitação do Centro Recife que o senhor suba e mantenha o nível de voo 340. 340 restrito, então qual vai ser o final? Controle, Oceania 6201. Siga 6201. Esse vai ser o nível final, senhor? Inicialmente foi uma restrição do centro, o 6201. Após contato com o mesmo, ele irá liberar ou informar que é o nível final. Ele só passou a restrição no 340. Ok, restrição 340, 6201. 219. Solo Gol 1645, Rio Corona, 2645, prossegue via Alfa, apenas informando ao buraco próximo a Taxi Eco, se tiver condições de desviar, prossegue via Alfa, chamando da Juliette, caso contrário, efetue backtrack, se coordenar táxi via pista, o 645. Alfa, Juliette, coordena o 645. 869, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288-1260, centro Recife, obrigado, boa tarde. Bom, circuito 1-0. Gente, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, autorizado curva à esquerda. Perna do vento, setor sul, aguardando para corrigir. Está autorizado curva à esquerda. Perna do vento, pista 1-0. Reporte, aguardando para girar a base. Gente, esquerda, perna do vento 1-0, aguardando girar a base, o Mike Bravianchi. Sou em Salvador, Hotel Serra Charlie, já livrando o eixo da 1-0, já na vertical do Shopping Salvador, já para pouso, no pátio 4, querido. Hotel Serra Charlie, pouso por ponto de risco no pátio 4, vento 080 graus, 1-5, não. Certo. Passando a perna do vento da 1-0, Mike Bravianchi. O controle não consegue copiar a mensagem. Por gentileza, confirme. Estimativo Cascavel 66, acima de indicação, contato radar estabelecido, nível de voo 180, 70 milhas nordeste de Salvador. 420. Oscar Mike Yank, descida em condições visuais, reporta através do quarto. Descida visual, reporta através do quarto. Oscar Mike Yank. Puxa, né, 6201, chama agora o centro Recife, frequência no 25, decimal 10, secundária 128, decimal 8, bom voo. 125, decimal 10, secundária 1288, 6201, boa tarde. O Mike Bravianchi está autorizado a girar base, reporte final da 1-0. Gente, girando base, reporte na final da 1-0, Mike Bravianchi. Vitor Thiago Alceu, a descida está autorizada até 4 mil pés, o ajuste 1-0, 1-0. Muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4206, decolado na Puca com Caju. 4206, Boa, contato radar sonde nível 350, você da PUCA. 350, PUCA. Vitor Thiago Alcel, da presente, voa direto Duna. Direto Duna, Vitor Thiago Alcel. Donald Zero, Machado travado, Mike Bravian. Mike Bravian, que confirme o ponto final. É esse o ponto final. Mike Bravian, que pouso autorizado, pista 1 a 0, vento 090 graus, anomia 229. Jack. Presente, voo Serra Vitor 366, o 2733. Através do quarto, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Ok, 8, 8. Então, Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Confirme para a torre? Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, retorno Amarante, através para Patamar, sem a intenção, pouso 917, parte 4. Gente, Oscar Mike Yankee, reporte para o Itapuã, QNH 1009. Tantará, farol de Itapuã, Oscar Mike Yankee. Só boa tarde, Joé Sideral, Papa Romeu, Serra Delta Uniforme. Diga, Serra Delta Uniforme. Serra Delta Uniforme, já estamos com a infraero posto para um reboque do pátio 3 para o pátio 4. Tio Sideral, está autorizado o início do reboque do pátio 3. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, estão recuando para iniciar e reportaremos no pátio 4. Paulo Salvador, Mike Bravian, ligando no zero, prosseguindo para o hangar do Graer. Gente, segue via Alfa, chame esse da Juliette, Mike Bravian, confirme o pátio do Graer. Afirmo, pátio do Graer, prosseguindo aqui pela Alfa, chamarante da Juliette, Mike Bravian. Gente. Bravian, que ingresso no pátio principal, táxi continuando o pátio, táxi Lima, Mike Quebec, na Quebec, chama a torre, 1895. Gente, prossegue até a Quebec, chamará a torre, o Mike Bravian. Vem dois carros meu, aguarde cópia. Papá, não vem buscar Romeu, prossiga. A gente confirma o local de sobrevoo? É, para a senhora Sierra Delta Mike, confirme. Por quantas milhas fica de Salvador e a radial de saída, senhora Sierra Delta Mike? Novembro, Oscar Romeu, na escuta. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 18 milhas no rumo sul, mantendo nível de voo 180, é um Charlie 1930. Cliente, tem no de Kesmer, graças ao 4202. Cascavel 66, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 1,6 milhas no rumo nordeste, cruzando nível 140 para o nível 350, é um Embraer 190. Paciente, o Cascavel 66. Victor Charlie, hotel desça para 2000 pés, autorizado NDP Zulu, reporte estabilizado na magnética 101 de cima. O Célio 2733 desça para 4000 pés, o ajuste é 9009. Carro meu, Salvador para Serra, Serra Delta Mike, 1000 pés, decola da pista 17, primeira curva à direita no corredor Axé, até a liberação do controle Salvador. Arcane no transponder 5417, o controle Salvador 120 decimal 8. O 4206, chame centro Recife, na frequência 2085, alternativo 25 decimal 45. 2085, 2545, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, Mike Bravianca, aproximando da Quebec para prosseguir no táxi da hangar do Graer. Mantenha a Quebec, Mike Bravianca. Manterá a Quebec, o Mike Bravianca. Estacionamento, Azul 2, 712. 712, está autorizado o pushback no pátio 3, chame para o táxi. No pátio 3, livre pushback acionamento, pista 10, 2712. Na escuta, no pátio 3? Na escuta. Verá o unicel uniforme na escuta. A gente prossegue o reboque. Chame na Taxi Lima. Grato. Nós estamos com o falando da Embraer para nos guiando. Gente. Mike Yank, solo ao 02, autorizado parte 4 na escuta. 4, escuta, Mike. Mike Bravianc, autorizado o ingresso na pista 19735 até o parte 5. Vou 1966, desça para o nível de 050, vou encerrar a Vitor 366. Vitor 050, na proa do Serra Vitor 366, vou 1966. Uma de cima, Vitor Charlie, hotel. Matando Vitor Charlie, até o chamamento de Salvador, na frequência 08, decimal 95. 295, vai chamar. Oi, boa tarde, Vitor Charlie, hotel passou Duna, reportará Simbra, posto pista 10. Vitor Charlie, hotel, reporte passando Simbra, que negão na 009. Simbra vai reportar, tchau, hotel. Mike Bravianc. DC-33, agora atingindo 4.000, autoriza 2.500. DC-33, está se ligando para 2.500 pés, o ajuste 10110, autorizado o procedimento da aeronave, reposta no serve do 366. Tem autorizado descida para 2.600 pés, ajuste 10110, vai reportar passando para 2.366. O D7 no 4 segue para subir a parte principal em Engenhal, quando põe espera da 1-0, Chime Torre 1-895, Senegal 1-0, 1-0, bom voo. Com 1-0, 1-0, livre da em frente, Alfa no ponto de espera da 1-0, Torre 1-895, boa, 2-7, 1-2. Acima, embaixo, travado, Victor Tiara Del. Victor Charlie Hotel, autorizado pouso pistão 1-0, vento 080 graus, 179. Então, teve pouso. November Oscar Romeu, mantém a posição aguardando a autorização de decolagem. November Oscar Romeu está autorizado ingresso na pista 1735, aguardando para decolar. November Oscar Romeu, estou com tráfego final pista 10, para decolagem imediata, taxi até a 35, na 35 decola com Proa Sul. Boa tarde, Edu, 2-7-1-2, ponto espera da 1-0. Tenho ponto de espera da 1-0, Azul. Mateu, ponto de espera da 1-0, 2-7-1-2. Vamos! Gente, Salvador para Serra, Índia, Romeu, Índia, 500 pés, decola da pista 1-7, curva direita no litoral sul. Segue 120.8 com controle Salvador, 5441 no transponder. Velocidade para 2209. 2209, gol, autorizado decolagem, 10080 graus, 159. Certo, 5441 no transponder. Segue via litoral sul, o Romeu Foxtrot Lima. Confira o pátio? Gente, pátio 5. Na IBTA, pessoas a bordo 03, se alternando Veracruz. Funcionamento, saco de decolagem com a torre, 1-1-8-5, PNH 1-0-1-0, bombou até o regresso, Romeu Foxtrot Lima. Fala, boa tarde, né, 6259. Gate 3, informação Romeu. Lembra 259 para Guarulhos, aguarde 4 em 1. CC para subida, por favor. A ida será da El Leda Motiva. Obrigado. Lembra Oscar Romeu, decolou ao 09 na proa do farol de Itapuã, controle 1208. Em Itapuã, controle 1208, November Oscar Romeu. Victor Charlie Hotel, solo 09, vai livrar a primeira direita, solo 1219. 7, prossegue via Kilo para o pátio 3. Luiz autorizado decolagem pistão 1-0, vento 080 graus, 1-6209. Livre decolagem 1-0, 27, 1-2 azul. Meu, mantenha no corredor Axé, ou no meu pé, você posta no farol da barra, assim que possível, estimado de pouso. Se postar no farol da barra, manterá mil pés, estimado de pouso aos 4-0 da mesma. Copiado. Alguma versão, meu. 4, não transponde. 360, 10, direita da Elda da Mótima, estamos no 10, está batendo. 208. 5444. Vamos para pushback acionamento. Bono 9, desse você precisa. Bono 966, desse para 2500 pés, autorizado o procedimento R nave, reporte no Serra Vista 366, ajuste 1090. 2500, 1090, reportará no 366, autorizado o procedimento. Porcelera 2733, reporte Serra Vita 372, QNH 1010. Cliente vai passar no QAV 372 com 1010 de ajuste 2733. Azul 2712, decola azul 11, controle Salvador 1208. 208, 2712, boa. O 966 reduza para 1-909. 1-909, 1-909. Controle Salvador, azul 2712, boa tarde, decola. Azul 2712, boa tarde, contato radar, subavia saída Conde 1-Alfa para o nível de voo 1-70. 1-70 via Conde 1-Alfa 2712. Voo no 645. Liga. Gente, o Romeu, autorização Vitória, quando possível, pronto, corta. Gente, Salvador Vitória, 360 autorizado, via Pesudo 44, decolada 1-0, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, Porto Seguro. 1-208, controle, acione no transponder 5447. Afirmativo 360, autorizado Vitória, conforme a rota e plano, Pesudo 44. Decola da 1-0, curva à direita, da El Leda, Porto Seguro. 1-208, controle 5447, o transponder no 645. Certo, primeira curva à direita, o voo 645. Direita, primeira curva, está decolando 1-0, no 645. Só pushback acionamento. Chamar o 645. O negócio do Romeu tem frequência livre para coordenação. autorizado aí na pista 10, Golo 966. Golo 966, chame torre na frequência 18, decimal 9. Torre 1895, Golo 966. O meu Foxtrot Lima, aguarde para decolar. Do ponto médio, vento 080 graus 149, nós, comprou assim. Comparado ao ponto médio, comprou assim, vamos passar. Salvador, boa tarde, eu vou 1966, a uma milha do 372, trem baixo travado. 1966, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. A sua escuta, Gol 966. Força Aérea 2733, solo aos 1066, confirme parte militar. Parte militar está livrando aqui na altura. Sim, de esquerda, parte militar na escuta. Romeu Fox Lima decolou ao 17, controle 120 decimal 8. 1208, Romeu Fox Brasília. Controle Salvador, só para Romeu Fox Brasília. Para Romeu Fox Fox Lima, prossiga. Decolou na sua escuta, até 500 pés na linha do litoral. Tente, mantenha no litoral, reporte na Falada Barra. Reporte na Falada Barra. O solo Golo 645 está no 2 para o pushback saneamento. 645 no 2, autorizado pushback chamando para o táxi. Um ataque no 645. Solo Salvador, azul 2781, informação Romeu. 781. Salvador, Vitória da Conquista, 160 nível autorizado, via rota do plano de voo. Nicola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Arbor 1. Passo após a LFA segue DCT Oplor, depois conforme. 208 controle Salvador, acione no transponder 5463. 60, aprovado, Arbor 1 não é a subida, LFA, Oplor, direto Conquista. 5463-1208, controle azul 271. Cara, você não escutei novamente a saída? Saída Arbor 1. Sim, Arbor 1 ele é para paz conforme. Chame para pushback acionamento no faixa 3, azul 2781. Camará. Solo Gol no 645, solicita acionar na posição, sim, estamos sem ponto pneumático. Gente, chame para o pushback, já estava pronto para o pushback totalmente? Não, não. Então chame totalmente quando para o pushback no 645. Cabel 66, está passado 5,6 milhas sudeste de Salvador, o serviço está terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Salvador, boa tarde, é o Gol 966, ligou na escuta. 966, táxi via Alfa, Apenas atente ao buraco próximo da Cuiabá. Já condições de desviado mesmo, segue via Alfa Chimenez da Juliette, caso contrário, efetue o backtrack e te coordenará o táxi via pista. Porque via Alfa, tem um buraco na Eco? Próximo a Eco. Já condições de desviar a Chimenez da Juliette. Ok. Táxi, chame para ingresso no pátio principal, Vitor Charlie Hotel. Nove meia meia, mantenha a da Juliette, aguarde para ingresso. Mantenha a da Juliette, 966. Descida. Alexandre, puxa o 645. Gente, no 645, chame para o táxi. Chama táxi, 645. Do Charlie Hotel, ingresso no pátio principal, contorno mesmo, táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 1-1895. Apenas confirmando o pátio que irá prosseguir, pátio 5. Táxi via pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 1-1895. Do Charlie Hotel. Salvador, 3283, autorização Brasília, 360. 283, Brasília, aguarde. Pode prosseguir no táxi, o 966? Negativo, mantenha da Juliette, aguarde. Guardado. Salvador, 3269. Tené 6259 e aguarde para o pushback número 2 no setor. Tá. O meu Fox Taxi vai confirme seu smart pool. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, Elefa, 1208, controle Salvador, acione 5460 no transporte. Utilizado Brasília, 5360, Brasil 17, decola da 10, curva direita, Arbor 1, Elefa, e aciona 5460, controle 308, 3283. Quero chamar para pushback e acionamento. 1966 informa que o portão que irá prosseguir está sendo desocupado agora pela aeronave da companhia. Aguarde um instante para prosseguir para o mesmo. Sente o 9-6. Golf Kilo, desça para o número 506, ajuste ao 009. Hotel, até o pátio da Baeté, frequência deve estacionar. Hotel. 6259, uma previsão seria para a nossa liberação de push? Para mais da retaguarda, que finalizou já o pushback, após ingressarei uma aeronave da companhia, da mesma companhia da Gol, para o portão 2, assim, a mesma que a mesma parqueando 2, utilizarei seu pushback no 3-6259. Ok, aguardando, muito obrigado. Romeu, qual é o instante, Copa? Qual é o instante? Sotaxo 645-122 a bordo, alterna com 23:39. Bruno 645, segue táxi de Engie Alfa, na ponte Esperadão no 0, chame Torre em 1, no 8, decimal 95, Kenegal no 009, bom voo. Alfa 2895-1645, obrigado. Bruno 966, segue Juliette, portão 2. Juliette 02, 966. Geléia 2259, após a aeronave da Gol, parqueando 02, à sua direita, está autorizado o pushback no portão 3, chame para o táxi. Após a aeronave da Gol, encostando o número 2, está de pushback, 662-1595. Patrícia, por meu Golf, confirme o pátio que se encontra e local de sobrevoo. Quando mediações de Lauro de Freitas? Confirmou o local sobre o voo Lauro? Saiu sobre a modulada a transmissão. Chegou um instantinho, cópia 040 nível. Uno 645, autorizado a linha de decolar, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-3 mais. A linha de decolar 1-0, Uno 4-0. Meu Golf copia, Salvador com sobrevoo em Valença. Salvador, nível 040, via rota do plano, decola da pista 17, primeira curva à direita na saída Arbor 1, após segue DCT conforme a rota. 1208, controle Salvador, 0145 no transponder. 3. Saída Arbor 1, após DCT. Certo, por fim, pessoas a bordo, autonomia e alternativa? Suficiente para acionamento, táxi decolagem, chame a torre agora em 1-8-95, QNH 1-009, bom voo. Romeu, Golf, prossiga até o Salvador. Marciane, chame táxi, Romeu, Golf. Número 645, da Colosso 29, controle Salvador, 1-208. 208, obrigado. Controle, Gol 1-645, decola, você escuta, vai passar 1600. Bruno 645, contato radar, submetejou 360, foi direto Lida. 360, direto Ledo 645. 712 está afastado 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame controle Aracaju na frequência 120.3. Controle Aracaju 203, boa, 2712. Autonomia? 450. 259, segue o táxi, vem de alta no ponte Paraná 10, chame torre em 1895, QNH 1009, bom voo, 259. É alto, aí chama o ponte Paraná 10, 1295, 1289. Xené 6259, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 090 graus, 129. Autorizado a linha de decolar, 6259, decolos 34, controle Salvador 1208. 208, 6259. Salvador, Xené 6259. Xené 6259, contato radar, se mantejo 360, após 2000 pés, vou Ileda. Após 2000, vou Ileda, espira para 360, 6259. Luna 645, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 128, decimal 8. 125, 1288, no 645. Papapá para o ingresso na pista. Romeu, Romeu, Golfo, autorizado ingresso na pista 1 na 7, reporta linha de... Ingresso na 7, reporta lá, pronto, Romeu, Romeu, Golfo. Salvador, 3283, pushback estacionamento. Então, 3283, autorizado, pushback no 7, chame para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 3283. 59, aguarde. Lama 259 é autorizado da Mótiva. Na voa da Mótiva, ótimo, né? 6259. O senhor confirma a matrícula? Seria o Força Aérea 2706? Tente agora instante Olímpico 08. Sim, autorizado decolagem em pista 1 na 7, vento 08, 0 graus, 149. Gente, agora um instantinho, o Força Aérea 2708, Olímpico 08. Romeu, Romeu, Romeu, Golf, decola off 39, controle Salvador, 1208. 1208, controle Salvador, grato, senhorita. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, decolado da 97, vai cumprir o perfil Arbor 1. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, tudo mantém em jogo 040, na saída Arbor 1. 040, saída Arbor 1, Romeu, Romeu, Golf. Série 7208, Olímpico 08, confirme intenção, circuito da 1-0. Gente, Salvador, Salvador, decolado da pista 1-0, recuas a critério da torre, a 1500 pés. 1-0, 1-0, QNH, acione no transponder 0157. Olimpo 08, confio em pessoas a bordo. Gente, chame para o estacionamento Olimpo 08. Acione e chame para o táxi. Solo azul 2781 para pushback acionamento no pátio 3. Autorizado o pushback no pátio 3, chame para o táxi. Chamará para o táxi. 359, chame centro Recife, a frequência 1251, alternativa 28, decimal 8. 251-288-6259. Pronto para o táxi, 3283-229 a bordo, 355, Campinas. Minha autonomia? 3 horas e 55. Então 3283, segue táxi via parte principal em G-Alpha do ponto de esperada 10, chame torre 1, 18, 95, que negar 10, 10, bom voo. 10, parte de alfa, ponto de espera 95, boa noite, 3283. No parte 5, confirme. Oscar Golf Killer é poste visual com campo. Chame a torre 1, 18, decimal 95. Lima, Vitor Delta, por cima. Lima, Vitor Delta, ciente, chame para o táxi. Oscar Golf Kilo, chame Tully, na frequência 18.95. Oscar Golf Kilo, autorizado em ingresso final da UNA 7, reporte bem fiscal de RMAC NH10, UNA 0. Táxi azul 2781, 72 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. Sérgio Turno, segue táxi via parte principal em Rei Alfa, no ponto de esperada 10, chame torre 1, 1895, QNH 1090. Pátio em Rei Alfa, no ponto de espera.